altura de Monte Altã. Laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Vim rever minha cidade. A Rádio Cultura de Monte Alto, CYK 618, operando com 3.000 watts de potência no horário diurno e 500 watts no horário noturno, frequência de 1.090 kHz, ondas médias, com seus estúdios e escritórios, instalados na Avenida 15 de Maio, 455, e transmissores na Chácara Pacaembu, Monte Alto, Estado de São Paulo, inicia suas atividades no dia de hoje. Ficaremos agradecidos pela atenção que nos dispensarem. Bom dia. Cidade sonho, pombal de amores, crianças, flores no teu jardim. Este cenário de belezas tantas que sempre encantam os olhos meus. Moro numa casa em um recanto, mas é um encanto para se viver. Fica debaixo de um céu azulado, num campo enfeitado de flores de pê. A partir de agora, espaço aberto para o melhor da música sertaneja com o amigo do sertão, Jorge Luiz. Jorge Luiz, Jorge Luiz, Jorge Luiz. 5 horas 32 minutos. Bom dia, Monte Alto, bom dia, região. Bom dia, família sertaneja. Amanhã, de sexta-feira, 25 de junho do ano 2021, até às 7 horas da manhã, a música e também a informação no seu rádio. Conosco, nos fazendo companhia, Pneus Cola Auto Center do amigo Zequinha Cola, Padaria Central, a primeira parada do seu dia, e Barbizana Construção. Na mesa de som e programação a cargo de Hélio de Pontes. 5 horas 33 minutos, abrindo o programa, Tião Carreiro e Pardinho, Leito de Hospital, Mato Grosso e Matias, 10 Vidas, e o João Mulato e o Douradinho, Escravo da Saudade. Frio de um hospital, pra mim só a dor existe, é muito sério este meu mal. Estou condenado à morte, eu já nem posso me levantar. Eu sou um pobre doente que breve o mundo irá deixar. Tem gente que tem saúde, tem braços fortes pra trabalhar, porém vive reclamando, falando que Deus não quer lhe ajudar. Queria eu ter pernas firmes, se andar na vida eu pudesse, iria onde existe a fome, enxugar as lágrimas de quem padece. Tem dia que eu não suporto a dor que sinto no corpo meu, mesmo assim elevo o pensamento, agradeço a Deus por ter me dado estes olhos para enxergar a realidade. Uma mente pura e positiva para entender a luz da verdade. No quarto onde eu me encontro, mandei colocar na parede uma cruz. E

Saudade, porque você me judia tanto assim? Por que não ajuda a esquecer de quem já esqueceu de mim? Sou escravo da saudade, da minha paixão por ela. Eu esqueço até de mim, mas nunca esqueço dela. E a saudade me corteja. Não sei se ela pensa em mim, em qualquer lugar que esteja. Será que em outros braços age com a mesma frieza? Saudade, me ajude a sair pra sempre dessa tristeza. Saudade não conhece a distância. Quanto mais o tempo passa, saudade no peito avança. Pra essa mulher que amo, eu não desejo vingança. Enquanto existir saudade, ainda resta esperança. Agora, tudo sobre o mundo agropecuário. Agronejo. Olá, eu sou Pedro Neto, hoje é sexta-feira, 25 de junho, está começando para você o Agronejo, as informações do mundo agronegócio no seu rádio a partir de agora. Estoques de café verde nos Estados Unidos sobem pelo segundo mês consecutivo. Agronejo. O volume de café verde estocado nos portos dos Estados Unidos subiu pelo segundo mês consecutivo, com uma alta de 52.571 sacas para 5,81 milhões de sacas de 60 quilos, afirmou a Associação de Café Verde, isso comparado com 5,68 milhões de sacas no fim de março, a mínima desde junho de 2015. As informações da associação incluem cafés em armazéns de câmbio e os volumes mantidos por outros participantes do mercado em portos dos Estados Unidos. O Serviço de Imigração e Controle das Aduanas americana certificou que os estoques também estavam em alta desde outubro. Daqui a pouco, mais uma edição do Agronejo. Tudo sobre o mundo agropecuário. Agronejo. Se o seu problema é parafusos, vá à Eletropolo. Na Eletropolo, a Casa dos Parafusos, você encontra mais de 10 mil itens de parafusos e porcas. Parafusos francês, parafuso com sextavado interno e externo. Parafusos especiais para móveis, indústria, linha automobilística e para o setor agrícola. Parafusos em aço, latão e inox de diversas faixas e resistência mecânica. Eletropolo, a Casa dos Parafusos. Rua Luiz Sestari, esquina com a Jeremias de Paula Eduardo, ao lado do Hospital Unimed. Falei da Eletropolo. É aniversário do Sistema Vida de Saúde. E o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução. Quem ama escolhe o melhor Sistema Vida de Saúde. Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet. Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades. É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS. Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Rádio Cultura, música e informação. Toda cultura de Monte Alto. Horas 46 minutos, vai viajar esse final de semana e o carro, tudo em ordem, pneus, amortecedores, escapamentos, já fez a troca de óleo do motor, a limpeza do ar-condicionado, já fez também o alinhamento e o balanceamento, ainda não? Tudo isso você encontra em Pneus Cola Auto Center, Pneus Cola, com mais de 40 anos de experiência, tudo em pneus, acessórios, escapamentos, suspensão, molas e freios. Pneus Cola, na Doutor Raul 1037, esquina com a Sabino de Camargo. O telefone 3242-2102, 3242-3012. Viaje tranquilo com seu automóvel, com seus amigos, sua família, com Pneus Cola Auto Center do amigo Zequinha Cola. E mais um dia começando, está tudo bem em casa, não preparou o café da família? Faça uma surpresa, passe na Padaria Central e leve para casa um pouco das delícias preparadas com muito carinho. Padaria Central tem bolos, roscas, tortas e aquele pãozinho crocante e quentinho. A fornada saiu agora. Aproveite. A Padaria Central aceita encomenda de pães, bolos e salgados. Anote o telefone 3243-3207, aqui no centro, na Avenida José Luiz Franco da Rocha, esquina com a Rua Ananias de Carvalho. No Jardim Califórnia, o telefone é 3243-3398, na Rua Antônio da Silva, 868. A mesma qualidade nos produtos, sabor irresistível e um preço justo. Padaria Central 1, Padaria Central 2, a primeira parada do seu dia. Meu amigo, minha amiga, está construindo ou reformando? Já foi no Barbizan da Construção? Ainda não? Vá ao lugar certo, eu disse Barbizan da Construção. Do básico para a sua obra, você encontra tudo, inclusive o poste para entrada de energia e água e ferragens com montagem de acordo com a sua necessidade. E mais uma linha completa com toda a parte elétrica e hidráulica. O Barbizan da Construção tem uma linha completa de ferramentas manual e elétrica. Está procurando qualidade e bom preço? Você encontra no Barbizan da Construção. Você e sua casa merece e seu bolso agradece. Diz que entrega 3242-6627, Barbizan da Construção, em frente ao mausoléu da menina Isildinha. E olha aí, atenção para as farmácias de plantão, hoje, sexta-feira, até a meia-noite. Amanhã muda o plantão, viu? Hoje de plantão, na Nhonhô do Livramento, a Santa Bárbara 1 e a Drogaria Total Popular, na Rua Central. Na Rua Fortunato Buzeto, no Jardim Laranjeiras, a Drogaria Droga Azul. Essas três farmácias estão de plantão, hoje, sexta-feira, até a meia-noite. Amanhã, sábado, dia 26, um novo plantão de farmácias. 3242-1258, WhatsApp, está tomando cafezinho, está ouvindo o programa? Manda mensagem para nós. 3242-1258 é o WhatsApp da Rádio Cultura. Na sequência, Ronaldo Viola e Praiano, Paixão Desenfreada. E depois, Pedro Bento e Zé da Estrada, A Boiada do Araguaia. Abreste pela força,

já iam ser atacados. Defendendo a pionada que acordou espavorida, aquele pobre boi velho com o corpo em ferida, morreu lutando com a fera e por ele foi vencida. Disse o moço ponteiro com a alma comovida: foi quem não valia nada que salvou toda a boiada e também as nossas vidas. Rádio Cultura. Nota de falecimento. A funerária Monte Alto comunica o falecimento da senhora Maria do Carmo Silva, com 62 anos de idade. Deixa filhos, irmãos e netos. O corpo está no velório de Monte Alto. Sepultamento será hoje, às 10 horas, no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Maria do Carmo Silva, mais conhecida como a Maria do INPS. Cultura. Agronejo. Agronejo. Tudo sobre agronegócios. Sexta-feira, 25 de junho, para você o Agronejo. Rebanho suíno da China cresce 23,5% em maio em relação ao ano anterior. Agronejo. O rebanho suíno da China cresceu 23,5% em maio em relação ao ano anterior, afirmou a mídia estatal, citando o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais. O rebanho de porcas aumentou 19,3% no mesmo período, de acordo com o relatório, atingindo 98,4% dos estoques ao final de 2017. O enorme rebanho de suínos da China, que produz cerca da metade da carne suína consumida globalmente, caiu 40% em 2019, mostram dados oficiais, depois que o vírus mortal da peste suína africana se espalhou por suas fazendas. A indústria despejou bilhões de yuans em novas fazendas intensivas no ano passado para reconstruir o rebanho. Eu volto daqui a pouco para mais uma edição do Agronejo. Tudo sobre o mundo agropecuário. Agronejo. Caçambas São José. Caçambas para entulho, construção e limpeza de terrenos em geral. Não jogue entulho na rua. Peça Caçambas São José. Ligue 3242-5573 ou WhatsApp 99777-5690 e fale com José Antônio. Caçambas São José. Ligou, pediu, chegou. Rua Gustavo de Godoy 473, próximo ao cartório de registro de imóveis. Telefones 3242-5573 ou WhatsApp 99777-5690. Agronegócios Copercana 2021. Seguindo as recomendações da OMS, a feira será virtual e contará com uma agenda exclusiva de lives relevantes ao setor. Seguimos nos reinventando, levando novidades e oportunidades através dos parceiros de máquinas, implementos, sementes, ferramentas, defensivos e fertilizantes. Acesse agronegóciocopercana.com.br de 15 a 30 de junho e participe. Realização Copercana. Atenção, últimos dias da campanha Seu Jeito de Viver merece o jeito de cuidar Unimed. Aproveite essa oportunidade e adquira seu plano de saúde e tenha condições especiais para planos empresariais. Faça já seu plano de saúde. Ligue 3244-3038. Unimed, cuidar de você. Esse é o nosso plano. Unimed Monte Alto. Oi, bom dia. Essa é a ZYK 618, 1090 kHz, Rádio Cultura de Monte Alto, AM. A melhor companhia, com música e informação, na Rádio Cultura. Estamos de volta com o cenário sertanejo até às 7 horas da manhã, com o melhor da música sertaneja para você. Seis horas em Monte Alto e o Brasil se aproxima de 510 mil mortes por Covid, com 2.042 registradas nas últimas 24 horas. O país contabilizou 509.282 óbitos, 18.243.300 391 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos da imprensa, com dados das secretarias de saúde. Portanto, o Brasil vai se aproximando de 510 mil mortes por Covid-19. Mais detalhes na Hora da Notícia, primeira edição. 6 horas em Monte Alto, temperatura 18 graus nesta manhã. Horas e um minuto, 6:01, já tomou o cafezinho da manhã? Ainda não? Padaria Central tem aquele café expresso delicioso, viu? Passe por lá, aqui no centro, na Avenida José Luiz Franco da Rocha, esquina com Ananias Carvalho, no Jardim Califórnia, na Rua Antônio da Silva, 868. A mesma qualidade dos produtos, sabor irresistível e um preço justo. Está aniversariando hoje, amanhã, domingo, é o aniversário do esposo, da esposa, do maridão, do filhão. Faça encomenda de bolos e salgados aqui no centro. O telefone é 3243-3207. 3243-3207. No Jardim Califórnia, 3243-3398. A mesma qualidade nos produtos, sabor irresistível e um preço justo. Padaria Central, a primeira parada do seu dia. E aí vai viajar e o carro está tudo em ordem? É melhor prevenir do que remediar. Meu amigo, minha amiga, antes de pegar a estrada, passe em Pneus Cola Auto Center e faça uma revisão. São mais de 40 anos de experiência. Pneus Cola tem alinhamento 3D, balanceamento digital e faz também a troca de óleo de motor. Se você não pode levar o seu veículo até Pneus Cola, ele busca o veículo na sua casa sem custo algum e está atendendo de acordo com as medidas de prevenção. Viaje tranquilo com Pneus Cola Auto Center do amigo Zequinha Cola. E o Barbizan da Construção tem uma linha completa de material elétrico, hidráulico, lustres, requintados e ventiladores de teto e parede para você. Desde o poste de entrada até a iluminação final de sua obra, o Barbizan tem tudo. Vai conhecer a imensa variedade, modelos e marcas de iluminação em LED, mais economia e durabilidade para sua residência, comércio e indústria. Com muita facilidade para você pagar no crediário próprio ou no cartão de crédito. Tudo isso você encontra no Barbizan da Construção, em frente ao mausoléu da menina Zildinha. Disque entrega 3242-6627. E em qualquer compra dos produtos Lorenzetti, o cliente roda uma roleta premiada e leva um brinde. Barbizan da Construção, no centro da cidade. Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido. Tô vendo que você... 6:03, 6:03 na mesa de som, os trabalhos de Hélio de Ponte comigo. O Alexandre tá de folga, né? Tirando uma folga esses dias aí. Um abração para o Alexandre Dias, lá no Jardim Bandeirantes. 6:03, vamos que vamos. Joaquim Manuel, som de cristal, Dom Bar e Delay, coisa nossa. A casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Sua longa e maldita espera. Ela não... noturna, boate falada, lugar de má fama. Com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim. E nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Cenário Sertanejo com Jorge Luiz, o amigo do sertão. Meu Brasil chão adorado, berço que me viu nascer. Eu estou contrariado com quem dirige você. Colocando no poder, votando sem receber, no político ladrão. Pra julgar, pra resolver, vão formando comissão. Não conseguem convencer, pois ninguém vai pra prisão. Gastando tempo e dinheiro pra esconder toda a verdade. No fundo são companheiros, aí tem cumplicidade. Vai ter bode expiatório, o povo todo já sabe. Como disse um jornalista, no final tem vinho e pizza. E o Brasil vai propinar. Tem casa de caridade que o bicho tá mantendo. Tem certas autoridades que do bicho estão vivendo. Deve aparecer na reunião do Congresso, votar sem se esconder. O tal de voto secreto tem que desaparecer, pois é ele quem encobre ladrão que passa por nobre, e o Brasil não pode ter. Agronejo. Agronejo. Tudo sobre agronegócios. Já está na para você o Agronejo, edição da sexta. Cresce porcentagem de lavouras avaliadas como ruins no Mato Grosso do Sul. Agronejo. A Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul divulgou seu boletim da Casa Rural, seguindo acompanhamento da safra e da comercialização da produção de milho no estado. De acordo com o levantamento, a projeção de área plantada por milho segundo a safra 2020-2021 de Mato Grosso do Sul segue de 2 milhões de hectares, com aumento de 5,7%. 7% quando comparada com a área da safra 2019-2020. A produtividade ainda é estimada em 75 de sacas, gerando uma produção de 9 milhões de toneladas. Apesar da manutenção das expectativas, a publicação destaca as dificuldades climáticas vividas no estado. Daqui a pouco mais uma edição do Agronejo. Tudo sobre o mundo agropecuário. Agronejo. Droga Nossa, a farmácia do Didi. Tradição, confiança e responsabilidade, prestando serviços na área de saúde e no comércio de Monte Alto. Na farmácia do Didi, você encontra o poderoso tônico sexual TZ10. Compre TZ10 e ganhe um brinde. Todos os polivitamínicos, zinco, vitamina D, vitamina C com zinco em condições especiais. E medicamentos para diabetes e hipertensão com preços populares. A farmácia do Didi tem grande quantidade de cosméticos e perfumaria, tudo à pronta entrega. Droga Nossa, a farmácia do Didi. Parcela suas compras em até 3 vezes no cartão. Farmácia do Didi, na Nhonhô 2049. Telefones 3242-1119, 3243-2953. WhatsApp 99177-7809. Droga Nossa, a farmácia do Didi. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos, Radial Pneus. Rua Sica 297, Radial, pneus, amortecedores e escapamentos, viu? Ótica Santa Luzia é a melhor opção, é a melhor opção. Ótica Santa Luzia, o melhor pra sua visão. Tá procurando uma ótica com qualidade? Ótica Santa Luzia. Tá procurando preço baixo? A Ótica Santa Luzia tem. Ótica Santa Luzia, tradição e precisão desde 1980. Ótica Santa Luzia, a protetora dos seus olhos. Ótica Santa Luzia. Quer preço baixo? Quer qualidade? Supermercado. Ofertas dessa sexta-feira: picanha bovina fatiada a vácuo, quilo 36,90. Mussarela Santa Helena, peça ou pedaço, quilo 27,50. Ninho Forte instantâneo, 380 gramas, 12,90. Suco de fruta integral, vião, 1,5 litro, 9,99. Amarelinha é muito mais barato. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca. Tô na cultura de Monte Alto. Frase do dia. 6:14, a frase do dia. Que a cada amanhecer sejamos renovados no amor de Deus. Bom dia. Meu recanto é tão lindo, aqui ninguém me amola. De manhã Piauí amo, faz dueto com Angola. Cantar dos passarinhos me alegra e me consola. 6:14 e atenção para as farmácias de plantão, hoje até a meia-noite. Amanhã muda o plantão, viu? Hoje de plantão até a meia-noite, na Nhonhô do Livramento, na Rua Central, a Drogaria Santa Bárbara 1 e a Drogaria Total Popular, na Rua Fortunato Buzeto, no Jardim Laranjeiras, a Drogaria Droga Azul. Essas três farmácias estão de plantão hoje, sexta-feira, até a meia-noite. Amanhã, sábado, a gente vai divulgar aqui um novo plantão de farmácias. 6:15, vamos que vamos. Em nome de Pneus Cola, Padaria Central e Barbizan da Construção, chegando Gilberto e Gilmar, Ingrata, e depois o Alan e o Aladim. Liguei para dizer que te amo. Meu peito geme e soluça, a

muita gente ligando, eu ignoro. 6 horas e 21 minutos e o Banco do Brasil anunciou a realização de um concurso para o total de 4.480 vagas em todo o Brasil. Serão 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, que vale para todos os estados e também o Distrito Federal. A divisão das vagas é para agente comercial com 2.000 de cadastro reserva para atuação nas unidades de negócio de todos os estados e no Distrito Federal. E nós vamos ver aqui também a remuneração total. O salário é de R$ 3.022,37 para a jornada de 30 horas semanais. O Banco do Brasil oferece ainda ajuda à alimentação, refeição de R$ 831,16 por mês e também concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. 6h22. Vou mandar da bebida, se eu vou pagar à vista. Parcela a tristeza, por favor. Por assim. 6 horas e 22 minutos, 3242-1258, WhatsApp. Um abração pro nosso amigo Edevaldo Ricardo Sucuri. Alô, Sucuri, bom dia. Ô, meu amigo Jorge Luiz, bom dia. Tudo bom, meu amigo? Espero que esteja tudo na paz de Deus aí, né? Que Deus abençoe o dia de vocês aí. Queria mandar um bom dia hoje pro pessoal do Barreiro 2, lá pro meu pai, para todo mundo que estiver ouvindo. E aqui no Bela Vista, mandar um bom dia pro Pissuti e a esposa Fabiana. Um bom dia a todos aí. Muita gente ligando, eu ignorando, não quero atender. Eu só quero ficar sozinho, por favor me deixa numa mesa passada, mais isolada. 6 horas e 23 minutos, vamos com música. Chegando agora Tonico e Tinoco, Cana Verde, do Duque Dalvan, Rastros na Areia. Você me desprezou. esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, nota de falecimento. A funerária Monte Alto comunica o falecimento da senhora Maria do Carmo Silva, com 62 anos de idade. Deixa mãe, irmãos, filhos e netos. O corpo está no velório de Monte Alto. Sepultamento será hoje, às 10 horas, no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Maria do Carmo Silva, a Maria do INPS. Outra nota. A funerária Santa Isildinha comunica o falecimento do senhor Aparecido Carlos Gobi, com 68 anos de idade. Era viúvo. Deixa filhos, netos e irmãos. Seu corpo será velado no velório de Monte Alto a partir das 11 horas. O seu sepultamento será hoje às 15 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor Aparecido Carlos Gobi, com 68 anos de idade. Datas comemorativas. Seis horas e 31 minutos. Hoje, dia 25 de junho, comemora-se o Dia do Imigrante e Dia do Escritor. Portanto, 25 de junho, Dia do Imigrante e Dia do Escritor. E você sabia que o hino a Monte Alto foi oficializado pela Câmara de Vereadores no dia 25 de junho do ano de 1959, sendo seu autor o Dr. Adalto Freire de Andrade. Portanto, o hino a Monte Alto foi oficializado pela Câmara de Vereadores no dia 25 de junho do ano de 1959. Hoje, dia 25, aniversariando, o agricultor, nosso amigo Miguel Romano. Alô, Miguel Romano, parabéns, Miguel. Parabéns aí de todos os familiares e amigos. Parabéns ao agricultor Miguel Romano, hoje completando mais um ano. Bastante saúde para ele. 6:32, vamos que vamos, em nome de Pneus Cola, Padaria Central e Barbizan da Construção, Tonico e Tinoco, Cana Verde, Duduca, já foi, né? É, já foi, vamos trazer o Chitão então, Chitãozinho e o Chororó, Obras de Poeta, e depois o Dom Bário de Lei, o Rodrigo Matos e o Praiano, o Voo do Condor. O seu corpo é vinda, essa força que me faz andar o chão. Ela veio pra fazer o meu destino, e sorrindo com amor me replantou. Renasci, me vi brotar, sair das cinzas. Passarinhos enfeitam os jardins e as florestas, são iguais às melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, pequenos beija-flores.

Santa Luzia é a melhor opção. É a melhor opção. Ótica Santa Luzia, o melhor pra sua visão. Tá procurando uma ótica com qualidade? Ótica Santa Luzia. Tá procurando preço baixo? A Ótica Santa Luzia tem. Ótica Santa Luzia, tradição e precisão desde 1980. Ótica Santa Luzia, a protetora dos seus olhos. Ótica Santa Luzia. Seis horas e 42 minutos, vai viajar esse final de semana e o carro tudo em ordem, já fez o alinhamento, o balanceamento, ainda não, pneus Cola tem alinhamento 3D e balanceamento digital. Faz também a troca de óleo do motor. Ligue, agende um horário para o seu veículo, 3242-2102, 3242-3012. Viaje tranquilo com pneus Cola, do amigo Zequinha Cola. Já tomou o cafezinho da manhã? Ainda não? Experimente as delícias da Padaria Central. Padaria Central tem muito mais que o tradicional pãozinho. Tem bolos, roscas, tortas, salgados, lanches e vários tipos de frios. Passe por lá, Padaria Central 1, na Avenida José Luiz Franco da Rocha, esquina com Ananias Carvalho. Padaria Central 2, na Rua Antônio da Silva, 868, no Jardim Califórnia. Comece bem o seu dia com a Padaria Central, a primeira parada do seu dia. O Barbizan da Construção tem uma linha completa de material elétrico, hidráulico, lustres, requintados e ventiladores de teto e parede para você. Desde o poste de entrada até a iluminação final de sua obra, o Barbizan tem tudo. Vai conhecer a imensa variedade, modelos e marcas de iluminação LED, mais economia e durabilidade para sua residência, comércio e indústria. Com muita facilidade para você pagar no crediário próprio ou no cartão de crédito. Tudo isso você encontra no Barbizan da Construção, em frente ao mausoléu da menina Zildinha. Disque entrega 3242-6627. E em qualquer compra dos produtos Lorenzetti, o cliente roda uma roleta premiada e leva um brinde. Barbizan da Construção, no centro da cidade. E hoje aniversariando o nosso amigo Miguel Romano, com os parabéns aí da amiga Noêmia Pagioli. Alô, Miguel Romano. Parabéns mais uma vez, parabéns aí da amiga Noêmia Pagioli. Vamos que vamos. 6h44, Rio Negro e Solimões, saudade aperta. Zezé de Camargo e Luciano, Menino Cantador. A melhor festa do mundo é a festa de peão. Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção. Animal pula na arena, poeira sobe do chão. Aqui dentro do meu peito pula forte o coração. Pula de saudade, saudade sem fim, pensando naquele amor que está longe de mim. Pula de saudade, saudade sem fim, pensando naquele amor que está longe de mim. Ia, ia, ia, ia. Saudade aperta, faz o coração pular. Ia, ia, ia, ia. Saudade aperta, faz o coração doer. Pensando naquele amor que está longe de mim. dor, o doce do mel da flor. Quero você todo dia. Sou a brisa da manhã, na pedra do arpoador. Quero você todo dia. Sou a fé e a esperança, o leme do remador. Quero você todo dia. Eu tô assim, tô numa onda de felicidade plena. Tô mais feliz que o cara que acertou na cena. Vai completar sua falta, seu amor em mim. Eu tô assim, achando graça em tudo, estou amando a vida. Descobridor dos mares da arca perdida. Vai completar sua falta, seu amor em mim. Sou um menino cantador que só quer falar de amor. Quero você todo dia. Sou a brisa da manhã, na pedra do arpoador. Quero você todo dia. Sou a fé e a esperança, o leme do remador. Quero você todo dia. Eu tô assim, tô numa onda de felicidade plena. Tô mais feliz que o cara que acertou na cena. Pra completar sua falta, seu amor em mim. Eu tô assim, achando graça em tudo, estou amando a vida. Descobre todos os mares da arca perdida. Pra completar sua falta, seu amor em mim. Agronejo, tudo sobre agronegócios. Já está na para você o Agronejo, edição da sexta. Em Goiás, valor bruto da produção do agropecuário deve ser de 95,8 bilhões em 2021. Agronejo. Em 2021, o valor bruto da produção da agropecuária em Goiás deve ser de 95,8 bilhões de reais, crescimento de 15,1% em relação ao VBP de 2020. As estimativas são da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com isso, Goiás será responsável por 8,6% da participação nacional no valor bruto da produção agropecuária, ocupando a sexta posição no ranking do país. Na agricultura, a previsão é que o valor bruto alcance 65,9 bilhões de reais, aumento de 18,3% em relação a 2020. Eu sou Pedro, nessa edição da sexta, dia 25 do Agronegócio está terminando, mas eu volto amanhã com mais informações do Mundo Agronegócio para você. Até lá. Você ouviu Agronejo, tudo sobre agronegócios. Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago. Caçambas São José. Caçambas para entulho, construção e limpeza de terrenos em geral. Não jogue entulho na rua. Peça Caçambas São José. Ligue 3242-5573 ou WhatsApp 99777-5690 e fale com José Antônio. Caçambas São José. Ligou, pediu, chegou. Rua Gustavo de Godoy 473, próximo ao cartório de registro de imóveis. Telefones 3242-5573 ou WhatsApp 99777-5690. Eu tô na cultura de Monte Alto. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu 6 horas e 54 minutos. Vai viajar esse final de semana? Já fez o alinhamento no seu automóvel? A troca de óleo do motor? Ainda não? Pneus, amortecedor, escapamentos? Pneus Cola Auto Center. Pneus Cola é o lugar certo. Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1037. Pneus Cola, ele busca e leva o veículo na sua casa sem custo algum e está atendendo de acordo com as medidas de prevenção. Escapamentos, acessórios, suspensão, molas e freios, tudo isso em Pneus Cola Auto Center do amigo Zequinha Cola. Ligue, agende um horário para o seu veículo, 3242-2102, 3242-3012. Pneus Cola do amigo Zequinha Cola. E aí, o cafezinho está pronto? Já tomou o cafezinho da manhã? Ainda não, Padaria Central tem aquele café expresso delicioso, viu? Tem bolos, roscas, tortas, salgados, lanches e vários tipos de frios. Padaria Central aceita encomenda de pães, bolos e salgados. Aqui no centro, o telefone é 3243-3207. 3243-3207. No Jardim Califórnia, na rua Antônio da Silva, 868, o telefone é 3243-3398. A mesma qualidade dos produtos, sabor irresistível e um preço justo. Padaria Central 1, Padaria Central 2, a primeira parada do seu dia. Meu amigo, minha amiga, está construindo ou reformando? Já foi no Barbizão da Construção? Ainda não? Vá ao lugar certo, do básico para a sua obra, você encontra tudo. O Barbizão da Construção tem uma linha completa de ferramentas manual e elétrica. Barbizão da Construção tem torneiras, registros, válvulas, conexões, tubos e fios e cabos também, viu? Barbizão da Construção, em frente ao mausoléu da Menina Zildinha. Diz que a entrega 3242-6627. Eu disse Barbizão da Construção. 6h56, vamos embora? A gente volta amanhã, sábado, às 5h30 da manhã. Trabalhou comigo na mesa de som, Hélio de Pontes. Programação também a cargo de Hélio de Pontes. A todos, um abraço, bom dia. A última de hoje, Jean Giovanni, Tatuagem. Quanto mais eu penso, o tempo passa, mais aumenta essa vontade de estar com você. Eu disfarço, finjo estar contente, mas tá mais do que na cara que eu quero te ver. De repente o que era brincadeira mudou o brilho do meu olhar. Nosso caso está ficando sério, um mistério bom pra desvendar. Morrendo de saudade, eu pego o telefone pra te ligar e te dizer o que eu sinto agora, não dá pra controlar. Tá difícil sem o seu carinho, dá a impressão que estou sozinho em plena multidão. Gosto tanto quando escondidinho, você vem me dar um beijo, eu pego a sua mão. Justo eu que nunca imaginava que um dia fosse me envolver nessa história de amor proibido. Quem sofre sou eu e você. Mas vê se dá um jeito e joga logo fora essa solidão. Vem me mostrar o amor que está guardado dentro do coração. Agora com as letras da